Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Tem mais perigo que a poesia do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais linda a oferecer. Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam teu carinho. Quando o ato terminado, chegue perto da janela, olhe fora, olhe dentro. A paisagem se molhou.